Boa noite, igreja. Eu estou feliz com o retorno. Quando a Sônia me falou, eu fiquei muito feliz. Ainda mais que eu falar um assunto tão, tão importante. Eu acho que eu devo me apresentar. Eu sou o João, minha esposa Sônia, meu filho Lucas, meu filho João Vitor. Nós somos de Itupã, estado de São Paulo. Nós estamos aqui em Londrina para que eu possa terminar os cursos que aqui me propus fazer. Eu terminei o curso de teologia com a pastora Sônia, e hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em Bíblia, na FPSA, deve terminar esse ano. Eu sou bacharel em Direito, e durante 30 anos eu fui policial militar. Fui soldado, fui cabo, fui sargento, fui tenente, fui capitão e aposentei major. Eu sou major da reserva da Polícia Militar. Nesses meus 30 anos de polícia, é bem possível que 20 anos eu falei a respeito de drogas. Porque as pessoas têm um olhar para a polícia que elas imaginam que o policial ele só reprime. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Talvez 80% da atividade de polícia seja prevenção. 80% da atividade de polícia é de auxílio ao público. Parturiente, pessoas que são atropeladas, idosos que não têm transporte para hospitais. Então, a maior atividade de polícia é de prevenção e de auxílio ao público. E como eu disse, durante os 20 anos, pelo menos, eu falei a respeito de prevenção de drogas. No estado de São Paulo, tem um programa que é institucional, que é para os meninos e as meninas, o pessoal que frequenta o primário, que é chamado de PROERT. PROERT. É passado todos as dicas e ensinamentos com relação à prevenção ao uso de droga. São policiais que, nas suas horas de folga, eles vão até o colégio para dar aulas de forma gratuita para os alunos a respeito de prevenção de drogas. E mais recentemente foi criado também um outro programa que era chamado JCC, Jovens Construindo a Cidadania, que esse era mais voltado para o público adolescente. Que onde, além de falar de prevenção de drogas, também falava a respeito de cidadania, o que é ser cidadão. Então, a polícia ela tem uma preocupação muito grande com relação à droga. Aí eu fiquei pensando, eu devo ir lá falar com eles a respeito da droga enquanto droga, ou eu devo falar com eles qual é a visão de Deus com relação às drogas. E se vocês me permitem, eu fiz a opção de falar a respeito de qual é a visão de Deus a respeito do uso das drogas. Informações a respeito de drogas, hoje não é fácil. Vocês entram em qualquer site sério, inclusive esse que eu falei, ProErg, JCC, que vai lá, vai estar todas as informações a respeito de droga. Todas. Os males que ela causa na pessoa, os males que ela causa na sociedade, o quanto ela atinge a família. Mas o que eu vou falar com vocês é mais com relação à visão de Deus com relação a esse problema, que é um problema sério. Mas antes eu precisava de ajuda de vocês. Não sou velho, mas também não sou muito novo. E eu creio que... Eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 13 anos. E ela tinha 12 anos. Eu tenho 53 anos. Ela tem 52 anos. 40 anos. Fiz a conta certa. 40 anos. Na época era diferente. Eu quero saber como que é hoje. Como que começa o relacionamento hoje de namoro? Paquera, não é isso? Pessoal olha para a outra, sexo oposto, normalmente, o que é recomendado pela Bíblia. Sim, porque não podemos ser preconceituosos, irmão. A nossa batalha é em oração. a pessoa olha para o outro, o sexo oposto, acha algo engraçado, algo bonito, algo que atrai, ali começa a paquera, não é isso? Aí entrou algo novo, que é o ficar. Se encontra com a pessoa, na igreja, na festividade, enfim, fica com a pessoa alguns minutos, eu creio que é conhecendo a pessoa, né? Fica com a pessoa ali. Tá. Se houve interesse entre os dois, dá uma evoluída, não é? Aí o pessoal já chama de rolo. Está enrolado. Já começa, vai em algum lugar, já vê a pessoa, se aproxima da pessoa, é o pessoal chama de rolo. Ficou certo daqui? Estou? Evoluindo, vai para o namoro e noivado. Porque aí já é algo mais sério. Normalmente ela vai falar com o pai, com a mãe, né, já se apresenta, ó, não, eu, né, estou aqui para namorar, pedir a mão, o braço, o rosto, a boca, quer namorar com sua filha. Namoro, noivado. Depois disso, normalmente tem um casamento. Casas. Felizes para sempre. É o que a gente pede a Deus. Mas às vezes acontece o divórcio. O divórcio é um choque, é um trauma. Não é isso? É um rompimento. Você. E a gente sabe que todo trauma é doloroso, é difícil. Eu gostaria que vocês ficassem em mente, porque em algum momento da nossa conversa vai ser importante. Eu vou orar. Curva a sua fronte. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, eis-me aqui, ó Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar da tua palavra, de me dirigir a esse povo, Senhor Deus. Mas eu estou consciente que esse povo, Senhor, não veio aqui para ouvir um homem falar. Eles querem ouvir um Senhor falar, Senhor Deus. Por isso eu lhe peço, Pai, que o João se cale, Senhor Deus, mas que o Senhor possa falar através do João. Fale o coração deles, Pai amado. E se porventura, Senhor, aqui nesse ambiente alguém que está passando por alguma dificuldade, seja um aspecto físico, seja um aspecto espiritual, psicológico, questão de relacionamento, saúde na família, questão financeira, e que o Senhor possa, durante esse culto, Senhor meu Deus, já ir curando, já ir restabelecendo, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus que cria, e portanto o Senhor é um Deus que recria. Essa é a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Tá bom, o tema então vai ser o que a Bíblia diz sobre drogas ilícitas. Se nós abrirmos em Provérbios 20, no inciso 1, ele vai nos falar que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será um sábio. A gente tem que observar que a Bíblia, ela não é um livro científico, e portanto ela não trata de alguns assuntos com detalhes. E um dos assuntos que a Bíblia não trata com detalhes é exatamente a respeito de drogas. Ela traz princípio. Ela não fala a respeito da proibição ou da permissão do uso da droga. Ela fala de um princípio. E qual o princípio que ela fala? Ela fala que aquele que se deixa dominar pela droga não é sábio. Ela fala que aquele que perde os seus sentidos, aquele que deixa de estar sóbrio, aquele que perde a sobriedade por estar envolvido com droga, este não é uma pessoa sábia. Amados, nós sabemos que quando você perde o controle sobre a tua vida, quando você deixa de estar sóbrio, alguém ou algo vai controlar a tua vida. E nós cremos que esse alguém ou esse algo é Satanás. Quando você perde o controle, é o momento oportuno para que o Satanás, ele possa usar a tua vida, para que ele possa controlar a tua mente, para que ele possa fazer de você gato e sapato, para que ele possa atingir você que é a imagem de Deus, fazendo você praticar as coisas mais absurdas e terríveis possível. Não é hoje nada de assustador ou de diferente você abrir uma TV e ver que alguém embriagado dirigindo um veículo atropelou 4, 5 ou 6 e matou, desumou uma família. Não é comum você hoje perceber que alguém, por uso de uma droga, ele avançou contra o pai e matou o pai, ou o inverso. O inverso, por quê? Porque é óbvio que a pessoa, ela não estava sóbria. É óbvio que a pessoa não estava sob o domínio de si. E ela não estando sob o domínio de si, alguém apoderou-se dela. Em 1 Tessalonicenses 5, ele fala que 1 Tessalonicenses 5, 20, ele fala: não tratem com desprezo as pregações, não tratem com desprezo as pregações, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É comum, e isso é a estratégia do inimigo, a gente ouvir dizer que nós não devemos julgar, mas isso não é verdade. A Bíblia, Cristo, ele não nos impediu de julgar. Ele nos disse para usar o critério que ele usa: julgar com graça e misericórdia. Porque da forma que você julgar, se for com maldade, se for com ranço, se for com preconceito, você será julgado. Mas ele nos pede para que julgue como Jesus julga. Ele julga com graça e com misericórdia. E nós devemos fazer isso. Nós falamos a respeito da paquera. Você abre a televisão e tem uma propaganda falando a respeito da cerveja. Normalmente nessas propagandas coloca-se os ambientes mais bonitos, os artistas mais vistosos, para nos transmitir uma imagem de vitoriosos, uma imagem de que eles estão fazendo o correto. Isso atrai. Isso é o início da paquera. Se nós não estivermos firmes, se nós não formos capazes de julgar entre o certo e o errado, de discernir entre o que Deus aprova e o que Deus desaprova, nós começamos a concordar que aquilo é algo bom, que aquilo é algo interessante. Seria então a paquera. Quando alguém te oferece uma cerveja, e infelizmente isso às vezes acontece no próprio lar, o pai passa para o filho, o irmão mais velho para o irmão mais novo, e esse alguém que nunca havia experimenta, pode começar aí o rolo. Teve o primeiro contato, não é isso? E normalmente nesse primeiro contato a pessoa gosta. Existe uma mentira que é dita com o intuito de tentar fazer prevenção de drogas. Pessoal, eu vou falar e vou explicar, eu espero que prestem bastante atenção. O uso da droga não é ruim. Beber cerveja, o prazer ali não é ruim, é prazeroso. Quem usa maconha diz que dá um prazer. Então, não se iluda. Dá esse prazer, é fato. Não é mentira, porque se fosse assim, não haveria tanta gente usando. O que às vezes essas propagandas as pessoas não falam é a ressaca. É o que vem depois. A pergunta que sempre fica é: vale a pena você se embebedar, se envolver em uma tragédia, tirar a vida de alguém? Compensa? Vale a pena você usar uma droga ilícita, correr o risco de ser preso, sabendo que aquilo vai fazer mal para a tua vida, sabendo que aquilo, com certeza, no futuro, vai destruir o teu corpo. Então, a droga, o uso, não traz um prazer, mas o prazer é curto. A dor é imensamente maior do que o prazer. Mas aí que nós vemos a diferença entre o homem e o menino. É aí que nós conseguimos verificar qual que é a diferença daquele que vive pelo prazer ou vive pelo que é correto. Em Tessalonicenses tem um texto que eu gosto demais. É o 23 que fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto aqui então fala que nós, por completo, somos corpo, somos alma e somos espírito. O corpo é onde manifesta os nossos contatos com o mundo exterior. É o corpo, é a visão, é a audição, é o olfato, é o tato, é o paladar. Então, sentimento, ela vem do corpo, vem da carne. Sentidos, olhar, paladar, olfato, o tato e a audição, sentido, sentimento. Todo sentimento parte disso, parte do corpo. É o corpo que está tentando um prazer. É o corpo que está buscando uma satisfação. Alma. O que é a alma? A alma é onde está a nossa memória, é onde acontecem as nossas escolhas, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e é o centro da nossa vontade. Aí é a alma. Essa é a alma. Está a memória, você pode acumular vários conhecimentos, está a sua vontade, que tem uma grande influência do corpo, dos sentidos. Você vê um doce gostoso, você quer comer um doce, te influencia a alma. Você vê a propaganda bonita da cerveja, você quer tomar aquela cerveja. Agora, o espírito. O espírito é o espírito que se relaciona com Deus. É o espírito que faz esse contato, nós, homem, com Deus. A diferença entre homem e menino está se você se deixa levar pelos sentidos, pelos sentimentos, você se deixa levar por uma emoção. O menino faz isso. O menino faz isso. O menino faz birra quando você diz que não pode comprar. O menino faz birra quando você diz que não está na hora de comer. O menino faz birra quando ouve não. O adulto entende que, embora seja prazeroso, não é bom. Embora seja prazeroso, não vai me fazer bem. E sabe de uma coisa? Primeiro, as pessoas começam com um copo de cerveja. Passado um tempo, aquele copo de cerveja não dá mais alegria. Ele precisa de mais cerveja. Chegado um momento, alguém diz a ele que a cerveja dá até trabalho. Ele, depois que tomou duas, não sai do banheiro. que a maconha é melhor. Já não tem a propaganda nos grandes meios de comunicação, mas tem aquele falso amigo que fala que a maconha é bom, e ele corre o risco de se envolver com a maconha. Ao primeiro contato, ele vai sentir prazer, porque dá prazer. Só que no segundo contato, ele vai precisar de mais maconha. No terceiro, mais. Aí, alguém fala para ele: tem o brilho, tem a cocaína. Ele vai e experimenta a cocaína. Primeiro, o pino. Depois, para o mesmo barato, dois pinos, três pinos. Ele perde o controle sobre si. Ele não manda mais nele. Ele não é mais senhor das suas vontades. E normalmente, esta já é a fase do casamento. Ele casou-se com a droga. Ele acorda pensando na droga. Tudo que ele faz é voltado para a droga. Ele não vive mais para ele. Ele vive para a droga. Ele não é mais uma pessoa sóbria. Ele é uma pessoa que está sob o domínio das drogas. Amado, todas as drogas têm este caminho. Paquera, você olha, acha que é interessante, dá uma ficada, fica, experimenta a primeira vez, dá uma envolvidinha de leve, que é o rolo. Começa a namorar com a droga e por fim você se casa com ela. Quando você casa com ela, os teus relacionamentos, família, esposa, trabalho, com certeza já estão todos deteriorados, já estão todos destruídos. Aquele que te ofereceu se afasta, aquele que se dividia com ele se afasta, porque quando se casa com a droga, é a hora que você não tem mais recurso, você não tem mais dinheiro. Se você não tem mais dinheiro, para o mundo aí fora, você não é nada, você atrapalha, você vai querer usar dele. Então se afasta, você fica isolado, e aí é comum buscar algo para fazer dinheiro, para trocar pela droga. Aí o inimigo é esperto. O inimigo percebeu que a cocaína era cara, então não dava para atender tudo. Ele inventou um negócio chamado crack. Se existe uma droga que de fato a gente pode falar, esta é do Satanás, é o crack. Todas as outras, eu falei que começa no namoro, no ficar, no rolo, no noivado, no casamento. O crack, para o crack, não existe ficar. Não existe experimentar crack. Não existe. Usou uma vez, está viciado. O crack, da hora que você fuma, a hora, ao tempo de fazer efeito, é de 15 a 30 segundos. É extremamente rápido. O efeito não dura mais do que 5 minutos. Ele é barato, ele faz efeito rápido, mas ele é de curta duração. Acabou. O que a pessoa vai fazer? Não, agora vou para a igreja. Não é isso? Vou abrir a Bíblia, vou ler a Bíblia. É isso? Não! Ele quer mais. E aí ele quer mais. Tem pessoas, quando está de grana, ele consegue queimar 50 pedras no dia. 50 pedras no dia. 50. Destrói o ser humano. Destrói, porque ele é quente, ele desce queimando. Ele tira o desejo de comer, ele tira a fome. desvia a tua vontade de se relacionar. Você vê uma pessoa que começa a usar crack hoje, depois de 30 dias, ele é um esqueleto humano. Ele definha. Porque a droga, ela suga tudo que a pessoa tem. Ela ataca o corpo. Lembra dos sentidos? Sentimento. Pessoa fica sem sentimento. Pessoa fica sem sentido. Pessoa não tem paladar. A pessoa não tem. Perde todos os sentidos. Ela tira, afeta a alma da pessoa. A pessoa perde a vontade. A pessoa não tem mais memória. É um morto vivo. É um morto vivo. Eu trabalhei em São Paulo um tempo. Eram zumbis. Ficava andando de um lado para o outro para ver se alguém deixasse cair uma pedra, para ver se poderia pegar algo para poder transformar em dinheiro. O dia todo. O dia todo. A droga, ela se apresenta como algo bonito, mas ela é terrível, porque ela atinge o homem no corpo e atinge o homem na alma e impede que o homem tenha contato em espírito com Deus. É terrível. É terrível. Vocês não são capazes de imaginar uma pessoa que vinha de uma família estruturada e, por ouvir a voz de um pseudo amigo, se envolve nesse vício. É terrível. Por isso que nós temos que fazer discernimento, sim. Temos que fazer julgamento, sim, entre o que é certo e o que é errado. Tessalonicenses, então, ele divide o homem completo em três: corpo, alma e espírito. Existe uma droga que é chamada droga, hoje talvez não, mas há um tempo atrás, chamada droga dos mais endinheirados, que era o êxtase. É uma droga que não é assim tão fácil, mas é uma droga também que ela destrói a pessoa. Por quê? Porque ela passa para a pessoa uma sensação de poder que é algo absurdo. A pessoa, no estado de alucinação, é capaz de imaginar que ela tem o poder de voar. Não é comum a gente ver na televisão que garotas caíram de tal andar em prédios de condomínios bacanas. Com certeza, com certeza. Não estava no estado sóbrio, havia consumido alguma dessas drogas, e nesse caso o mais comum é cocaína e o êxtase. E nesse instante de alucinação, ela imaginou que pudesse voar. E se joga para a morte. Pergunto, ela não estava sóbria. Ela não tinha poder sobre a sua consciência, sobre as suas atitudes. Ela não podia discernir entre o certo e o errado. Quem fez essa opção por ela? Quem induziu ela a fazer esse absurdo? Eu não tenho dúvida que foi Satanás. Eu não tenho dúvida que é o inimigo das nossas almas. Amados, eu, enquanto polícia, é claro que a gente enfrentava os traficantes, buscava prendê-los. Mas depois que eu me converti, isso com 15 anos de polícia, eu percebi que era como se fosse enxugar gelo. Não que se devesse parar de fazer, lógico, continuar buscando o traficante, continuar fazendo tudo aquilo, porque é a lei, nós entramos para cumprir a lei. Mas eu percebi que era como enxugar gelo. Era como enxugar gelo. Na verdade, nós temos que ter consciência deste fato. Droga existe, droga está perto, todos nós podemos ser tentados a um momento ou outro usar drogas. Alguns dizem, não, mas aquele remédio que eu tomo para emagrecer, ele me deixa legal assim, mas não é droga. É droga. A hora que você começou a apreciar o prazer que o remédio dá, e não a finalidade que era para emagrecer, ele é droga. Não, mas aquele xarope que eu tomo, ele me deixa assim bacana e tal, qual? Não, mas se você parou de tomar por causa da tosse, ele é droga. Não, mas eu fumo um cigarro que é só para espairecer. É droga. É droga. É, há um estudo que fala que pelo menos 200 mil pessoas, 200 mil pessoas morrem por ano em razão dos malefícios do cigarro. Do cigarro. Quando você toma uma cervejinha só depois de futebol, você pode imaginar, não, tranquilo. É só nessa, vou parar nessa. Não tomo mais. É, eu oro a Deus para que consiga, mas não é comum. Porque existe aquilo que nós chamamos de tolerância. O que um copo de cerveja dava de prazer, com o tempo, dois não dá, três não dá, e você vai a cada dia mais aumentando. Então eu creio que nós podemos ajudar a os meios policiais, os meios de repressão, e muito, nós enquanto igreja. Porque isso, se tem um campo onde fala que a gente pode verificar com certeza que de fato é uma batalha espiritual, é nesse campo. É nesse campo. É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. A igreja tem que dobrar o joelho, a igreja tem que orar para que a droga não entre nas igrejas, para que a droga não circule com tanta facilidade, para que Deus possa abrir o coração daqueles que imaginam, porque tem muitos que acham que é impossível viver sem droga. Olha que ponto eles estão cegos. Tem muitos que acham que é possível, que é impossível viver sem drogas. São tão dependentes que eles não imaginam mais que há outra vida. E aí está o nosso papel na intercessão. Aí está o nosso papel na intercessão. Orar por essas pessoas. Eu tenho um irmão que ele foi durante muito tempo viciado no álcool. Durante muito tempo. O Luiz, ele tomava pinga, mas de monte. Mas ele tinha uma formação. Ele, há uns 15 anos atrás, ele era técnico, já técnico de informática, com duas lojas em São Paulo. Mas se enveredou para o vício da bebida. Mas bebia demais, não conseguia ficar sem beber. Nós não conseguimos fazer uma festa e chamar o Luiz, porque ele ia estragar. Ele bebeu um copo de cerveja e ele ficava mal. Porque ele ficava muito ruim. E aí, um dia eu estava indo para a praia, passei em São Paulo, desculpa, falei, dessa vez eu não vou passar na ida, eu vou descer triste, vou passar na volta. Na volta eu passei e encontrei o Luiz. Quando eu cheguei na porta, a filhinha dele veio me encontrar. Oi, Titi João, tudo bem, tudo bem? E o pai? O pai está lá, está bêbado. Imaginaram uma filha falar que o pai está bêbado. Imagina você que é casado, a tua filha falar para um com alguém, ó, meu pai está bêbado. É terrível. É terrível. O Luiz estava bêbado. Demorou para me reconhecer. Foi difícil para ele me reconhecer. Aí começou a ouvir as histórias. Que o Luiz levantava na madrugada, dizendo que tinha bicho embaixo da cama, dizendo que estava vendo um homem saindo do banheiro. Às vezes levantava para fazer xixi na porta do armário. Por quê? Ele não tinha mais controle sobre si. Aí nós fomos conversando ali, até ele ganhar um pouquinho de sobriedade e não deixar ele perto da garrafa. Aí pegamos o Luiz para levar para os alcoólicos anônimos. Eu trabalhei em São Paulo um bom tempo e conhecia vários alcoólicos. Parece incrível. Naquele dia nós fomos um 4 ou 5 com uma chave nenhuma aberta. E de repente começou a cair uma chuva, mas uma chuva terrível. Entendeu? Não, insistindo, eu e o irmão mais velho levando o Luiz. Até que fomos no AA da central. Enfim, o Luiz passou a frequentar o AA, tomou consciência que ele ficou doente para o álcool, se afastou totalmente do álcool. Hoje a esposa dele sequer tempera a salada com vinagre. E o Luiz hoje, ele sabe que é doente para o álcool e conseguiu se afastar do álcool. Mas esse divórcio não é fácil. Esse divórcio não é fácil. Esse divórcio não é fácil porque quando você está caído, destruído, ninguém estende a mão. Ninguém quer estar próximo de você. Aqueles que se diziam seus amigos se afastam. Aqueles que se apresentavam como bom samaritano, colega, parceiro, eles fogem da tua presença. Fica você e o teu vício. Fica você e a destruição do teu lar. Fica você e a destruição da tua família. Fica você e a destruição do teu emprego. Por isso, aqui está a grande diferença entre o homem e a criança. A criança faz birra. O homem consegue falar: não, eu não quero cerveja. Não, eu não quero maconha. Não, eu não vou usar crack. Não, eu não quero usar droga. Este é o adulto. Este é o homem que está pleno da sua consciência, tanto no aspecto dos sentidos, que sabe que faz mal, tanto no aspecto da intelectualidade, que aprendeu que isso faz mal, e que há uma chama de Deus falando no seu coração para ele resistir às drogas. Amado, em São Paulo tem o coronel Ferrarini. Há mais de 30 anos ele trabalha com esse povo. Há mais de 30 anos. E ele tem uma máxima que é verdadeira: evite o primeiro trago, evite a paquera, evite o primeiro gole. A cachaça, ela derruba um peru, e a cachaça derruba um elefante. A diferença está na quantidade. Você tem que tomar consciência dos seus limites. Você não tem limite para enfrentar a droga. Você não é capaz de enfrentar a droga. Pode ser que você esteja passando por alguma dificuldade. Pode ser que você esteja passando por algum problema. Mas pergunto: quem não passa por dificuldades? Quem não passa por problemas? E se todos nós buscássemos na droga a solução, só haveria drogadictos no mundo. Só haveria drogadictos no mundo. Pregador, mas tem um traficante. O traficante, ele ri, ele acha engraçado, ele usa carros bonito, usa roupa bonita, ele está sempre de boa. A Bíblia diz que ele vai para o inferno. A Bíblia fala. A questão é: ele não acredita no Deus. Problema dele. Problema dele. A graça de Deus se manifesta a todos os homens. O Satão rejeita a graça de Deus, porque ele confia no corpo dele. Ele confia nesses 80 anos que ele vai passar nessa terra deteriorada, cheia de dificuldades. Ele é tão pequeno de mente que ele é incapaz de pensar na eternidade. Ele não acredita na eternidade. Diz o louco em seu coração: não há Deus. Porque a Bíblia fala. O louco fala: não há Deus. Amigo, A opção é sua. A opção é sua. Não é fácil. Não é fácil rejeitar a droga. Não é fácil rejeitar as coisas do mundo. Não é fácil. Mas é possível. É possível. É possível. Aquele que confia no seu braço vai cair. Aquele que confia na sua capacidade, até mesmo enquanto religioso, vai cair. Aquele que acha que para a hora que quer, vai cair. Eu disse a vocês que eu trabalhei 30 anos na polícia. Quantas vidas eu vi se perder? Quantas? Quantas? Quantas? Eu nunca vi um traficante de verdade passar dos 40 anos de idade. Eu nunca vi. Ou ele morre, ou alguém mata ele, ou ele vai para a cadeia. Eu nunca vi passar dos 40. Eu já vi pessoas que tinham um futuro bom, mas que se deixou levar por falsos amigos, se enveredou pelo caminho da droga, casou-se com a droga e não conseguiu divorciar-se. Já vi também alguns que conseguiram separar-se das drogas, mas é muito mais difícil sair do que entrar. É muito mais caro financeiramente sair do que entrar. A droga, se fosse boa, não seria chamada de droga. A droga, se fosse boa, não seria vendida às esquinas. Mas eu insisto, a nossa luta é uma luta espiritual. Se você conhece alguém que é envolvido com isso, não adianta falar mal, não adianta menosprezar, não adianta se afastar, não adianta criticar. Você deve primeiro orar, e muito, buscar auxílio em Deus, buscar em Deus. Segundo, ter paciência no trato, porque não é fácil o trato com essas pessoas, porque elas, infelizmente, iludidas que estão, acham que estão certas. E quando ela chegou ao ponto de pedir ajuda, ainda assim, não é fácil ofertar ajuda. Porque se você não tirar do ambiente onde vive, das pessoas com quem há contato, é você em casa dizendo que não, e o inimigo fora dizendo que sim. Então, para quem tem essa dificuldade, nós, enquanto cristão, enquanto igreja, é intercessão. Não há outro caminho. É orar. Quem tem esse problema em casa, buscar o tratamento especializado. Existem profissionais que sabem tratar isso. Mas jamais desprezar, jamais se afastar, porque quando a gente se afasta, o inimigo abraça. Para encerrar, eu quero dizer que na minha cidade havia um rapaz que ele era usuário de maconha, e por diversas vezes eu aprendi com maconha, e naquela época as pessoas ficavam presas, e ele ficou preso umas duas ou três vezes. Depois de um tempo, eu voltei a morar em Tupã, já estava casado com filhos. Morava em Tupã, mas trabalhava em Jaú. E havia necessidade de levar os meus filhos na escola. Aí eu busquei um peroeiro para levar para a escola. E qual foi a minha surpresa? O motorista da perua era aquele rapaz. onde eu havia preso pelo menos umas 3 vezes, e ele é motorista, passou a ser motorista dos filhos. Eu tive que conversar com ele, é claro. E eu disse a ele: está tudo bem? Ele falou, era capitão: capitão, tá tranquilo. Você se afastou das drogas? Eu me afastei, capitão. Me afastei, percebi que não dá certo. Casei, estou congregando numa igreja. Falou igreja, e minha vida mudou. Estou feliz, estou muito feliz. Ele transportou meu filho pelo menos uns 2 anos. Uns 2 anos. E por várias vezes ia só ele e meu filho no carro. Eu confiava nele. E ele respondia a essa confiança fazendo o que é certo. Mas eu sei que para ele é mais difícil do que para nós, que nunca experimentamos. Para ele a tentação é sempre maior. Para um ex-drogado, para um ex-viciado, para um ex-dependente, é sempre mais difícil. Mas acredite, o Deus em que nós cremos, ele é poderoso. Ele responde a orações, ele responde a clamor, ele é capaz de mudar essa situação. Basta que nós, sinceramente, confiamos em Deus, entregamos essa causa a Deus, que ele é capaz de mudar. Portanto, não esqueça, a droga, ela inicia-se com uma paquera, algo que é interessante. Todos os tipos de droga, pessoal, todos os tipos de droga, ela acaba no casamento, porque é difícil você se sair, vai te abraçando, vai te envolvendo. E não há divórcio mais difícil do que isso: separar-se das drogas. Separar-se das drogas. Eu não quis trazer aqui um discurso técnico, eu não quis trazer aqui uma palavra de repressão, não é isso? Eu quis dizer que se porventura você conhece alguém que na caminhada da vida, como qualquer um de nós, tropeçou e caiu, não se afaste. Não se afaste dessa pessoa. Ore por ela, interceda por ela, estenda a tua mão amiga a ela e saiba que sim, é possível ela sair dessa situação. É possível nós vivermos em um ambiente onde tem outros que usam e nós não usamos. É possível nós estarmos convivendo, orando, intercedendo, que Deus com certeza vai fazer esses milagres. Curva a tua cabeça. Vamos orar. Meu Deus, eu estou feliz, Pai, porque essa foi uma oportunidade de falar a respeito do desejo do teu coração. O Senhor, creio eu, que nos quer sóbrio, para que nós possamos fazer as escolhas conforme a tua vontade, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos quer sóbrio, para que nós possamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Pai, fortaleça aquele, Senhor Deus, que porventura esteja caído, Senhor Deus. Pai, traga conforto para aquele que tem no seu lar um pai que é alcoólatra, um irmão que é envolvido, um amigo que é envolvido, Senhor Deus. Senhor, encha de confiança esse coração, Pai amado, porque nós sabemos, Pai, que os planos do Senhor são o melhor para nós. O Senhor quer o melhor para a nossa vida, Pai. O Senhor não nos colocou nesse mundo para que esse nosso corpo fosse usado pelo inimigo, não, ao contrário. O Senhor disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não tem como o Espírito Santo habitar num corpo onde ali também habita algo que faz uso das drogas, Senhor Deus. Por isso eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar teu sangue poderoso sobre cada família aqui representada, Pai, para que esse mal venha à tona, para que esse mal seja encarado, Senhor Deus. Que as pessoas reconheçam, sim, que a droga, ela dá um prazer, mas é um prazer momentâneo, é um prazer enganoso, e que a dor é muito maior do que esse pequeno prazer, Pai. que as pessoas não possam ser chamadas de inocentes com relação a isso, Pai, mas que o Senhor fortaleça através do seu Santo Espírito a cada um, para que possa resistir a esse mal, para que cada um, Senhor Deus, possa ser usado pelo Senhor para levar palavras de conforto, palavras de carinho, palavras, Senhor Deus, de atenção para aqueles que precisam e necessitam desse teu socorro. É a oração que eu lhe faço, sincera, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja. Amém.